Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa espetacular. É verdade, estamos de volta, agora para lhe trazer, portanto, músicas ao vivo. É essa a regra deste programa, não importa de onde nem de quando, têm que ser versões ao vivo. Hoje vamos viajar até à América Latina, acima de tudo, para escutarmos aqui algumas composições, se bem que vamos acabar a nossa emissão de hoje em Espanha, mas isso já são outras cantigas. Para já, vamos iniciar com Ciudad Traicionera, a música cantada por Joey Vasconcelos, é o primeiro nome a ouvir nesta edição dos espetaculares. Por ouvir também a música de Juan Gabriel, cantando um êxito de Isabel Pantoja, cantora venezuelana. A música chama-se Perdona. É uma música lindíssima que vamos então ouvir daqui a um bocadinho. Um sucesso que foi tão sucesso na América Latina que chegou muito longe. Por exemplo, até Portugal. É verdade, é uma das poucas músicas que aqui se conhece relativamente bem de Isabel Pantoja. Poucas, comparativamente com aquelas que ela já lançou e aquelas que foram sucesso, não é? Por fim, vamos fechar este primeiro bloco com música de Bela Nova. O tema chama-se Eres Tu. E esta jovem intérprete consegue trazer bem o público, até sim. É visível a forma como as pessoas cantam esta música. Aliás, é um tema bastante conhecido, não é? E nós vamos aqui ouvir este Eres Tu, uma música interessantíssima e tão cantada por Bela Nova, aliás. Já ia dizer Bela Pérez, mas não, é Bela Nova. Uma voz a ter em conta e uma música que vale a pena escutar. É muito positiva. Mas a música então, por tudo, ficamos com Joey Vasconcelos e o tema Ciudad Traicionera. Bienvenido. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Thank you. galana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje va a esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera, lo llevas por dentro. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro. te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas. Esta canción se la queremos dedicar a todos los niños. Y bueno, hay que recordar que todos alguna vez fuimos niños, así es que hay que cantar muy fuerte. Esto va así, quiero escucharlos a todos. Thank you. três musiquinhas para ouvir então a partir de agora, depois de ficarmos com Bella Nova. Agora vamos continuar nesta onda de música latina, mas com outros nomes bem diferentes, diga-se. Por exemplo, Soda Stereo trazem-nos Tratamento Suavemente, uma música tão interessante e um nome incontornável da música hispanofalante. Por vir também Yo Pensaré Las Calles novamente, música de Silvio Rodríguez. E por fim, acabamos, como disse, em Espanha, com a música Todo Es de Color. Quem canta é o inconfundível Alejandro Sanz. Esta música faz parte do álbum MTV Unplayed. É verdade, Alejandro Sanz, um nome que não dá para disfarçar. É demasiado conhecido. É uma grande música esta também, cantada então por Alejandro Sanz, com um toque, aliás, muito flamenco. E é então assim que fechamos as portas da edição de hoje do nosso espetacular. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo na próxima semana, na próxima segunda-feira, para mais um espetacular. Fique bem e até lá! Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñales a amar a mis hermanos. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el cardo siempre gritando y la flor siempre calla, que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Vayamos por esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que los hombres apagan. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz y entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Y enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo y todas las heridas, y amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Y en aquel jardín adentrado, compasión se han llevado la rosa que yo quería y luego la han despreciado. ¿Y quién me puede demostrar que Cristo no fue gitano ni que sabía cantar? Las flores de tu balcón, las flores de tu balcón lloran por verte, que lo sé yo.